tão impossível quanto dois elefantes no fundo do mar. É tão improvável quanto dois elefantes sem respirar. Dois elefantes. Daquilo, é o meu canal, é a minha ligação, assim, é o meu exorcismo das coisas que o mundo me manda e que eu sinto às vezes boas, às vezes ruins, mas enfim, transformar aquilo em música. Pelo menos a juventude continua viva, né? Isso é fundamental. Esse é o nosso país e a gente vai ganhar ele, vai conquistar ele e a gente vai se dar bem. Não é otimismo imbecil, não. É a realidade mesmo.